Esta é a sua ZYK 551, Rádio Técnica de Atibaia Limitada, operando em 1480 kHz ou pela internet www.radioatibaia.com.br. Rádio Atibaia, o melhor clima está no ar.